Pra fechar o olho e sentir barracão de cinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia és uma prece, Ave Maria. Eleva a Deus uma prece. Ah.